Bom dia. Eu sou taxista em Lisboa. O meu nome é Eduardo Lima. Olá, eu chamo-me Augusto Pires. Sou empregado de mesa no restaurante Casa Típica, em Braga. Boa tarde. Eu sou a Rita Pereira e sou vendedora de fruta no Mercado do Bulhão, no Porto. Bom dia. O meu nome é Maria João Pinto. Sou secretária num escritório de uma empresa alemã.